Demorou de chegar, viola. Mas que nada, tá no ar pra representar. Pra quem gosta de pular, tá chegando aí a nossa Bomba H. Só ideia forte aqui. Não veio pra rebolar. Foda-se quem se incomoda. Revolução no ar. Minha rima é Bomba H, difícil de segurar. E eu cheguei pra somar, trocar uma ideia de irmão. E a rede segue bom. A coisa aqui não é fácil não. Encher na cola, fuma crack, dá uns tiros, toma baque. Encher a cara de cachaça, só assistir, sai de baixo. É melhor pensar um pouco e ver qual droga eu me encaixo. Pois eu acho que nenhuma vale a pena. Tô fora desse esquema, eu quero ir pra bem distante. Espera um instante. Acho que eu vou pra beira-mar. Pegar um táxi na estação lunar. Quem sabe de lá eu consiga ver e entender. Pegar esse mundo e mundo e como diz Zé Ramalho. Eu não entendo esse jogo, tô me fazendo de bobo. Vê se pode no congresso, muda a lei e benefício da sorte. Enquanto o povo passa fome, é humilhado e só se fode. Nas ruas eu vejo as tropas de choque trocando tiro na favela, o sangue escorre nas vielas. Quem tem fé, sangue velho. O corpo rola no escadão, essa é a missão do militar. De baixo e alto escalão, nos quartéis eles ensinam, mantendo a lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Com a força de Deus, é que vem. Quero ver aqui, ó. Bem bolado, é atitude, só tira a vida do carro forte que rendeu quase 1 milhão. Garantia de paz. O mano me diz que o 5-7 é o que resta. Nada mais interessa, ele é negado a educação. Distorcida informação é um processo de exclusão que deixa a marca. O rap retrata na levada, na Chibau, na luta contra o mal. Minha rima é letal, eu também. Eu tenho um lado animal no país do carnaval, onde o clima é tropical. Tudo aqui é uma delícia, mas confira a estatística. Calcule as proporções. Com mais de 15 anos, mais de 15 milhões que não sabem o beabá. Desse jeito não dá, onde essa porra vai parar? Juscelino Kubitschek, a quem conteste, levou o governo do Brasil pra Brasília. Seguindo nessa trilha, FHC é bem pior. É um sociólogo vendido. Entrega o nosso governo aos Estados Unidos, serviçal do imperialismo. Doutorado em cinismo. Tal de SMA, quem dá as cartas por aqui. Tem concentração de renda, é latifúndio, fazenda e piscina. Na favela tem chacina, no congresso descobriram. É cocaína. E agora, olhe no seu lado. O cara de carro importado, com ar condicionado, tá de vidro fechado. No sinal, é abordado. Esse fã, assassinado. E por quê? Tente vocês responder. A elite tem que entender. Desigualdade social, a origem de segura todo mal. Center que tem muito concorrente de olho na patente das noites do terror. É tipo, aonde eu levo meu avô? Tem outro no corredor. Nos hospitais da rede pública, choro e muita súplica, mas falta remédio. Leito, médico, respeito, ninguém dá o jeito. Investimento na saúde é pouco, é precário. E o ministro José Serra é um bom de agente funerário. Da puta. Eu sou católico, crismado e batizado. Outro dia injuriado, Fui dar rolê no centro, cheguei lá, tava chovendo. Aproveitei, entrei no templo, não vejo nada de mal, já que Deus é universal. Porém, não concordei com o que eu vi, coitados sendo explorados até o último centavo. Eu acho muito esquisito comprar favores do céu, sacrificando seu dinheiro na fogueira de Israel. Vou explicar agora, veja, você faz um depósito na conta da igreja, o comprovante vai pro fogo e o dinheiro vai pro bolso. Pra que fique bem claro, é tipo assim a regra dessa firma. Entenderam? Essa é a vida, tudo bem. Cheguei à conclusão que fede mais, não cheira bem. Cada vez mais expostas nos empurram em postos. Confortáveis em seus postos, ganham tudo a dinheirão. Porque eles são os anões que apertam botões. Manipulam a nação por meio da televisão. Com a retórica, a república fazem na vida pública o que fazem na privada. É um monte de bosta que não tá. Limeira, sem palavras, sem palavras.